cara. Eu acho que dá certo, porque... ela sabe. Ela sabe que eu não sei. Eu não tenho que esperar nada.